brigada Agostinho Neto. Obrigado, obrigado, obrigado, papá. 11 de novembro de 75, Angola e a Cuca, Angola e a Cuca, Oana Angola, Taba quebra bom músico, Munazi Provencia, Berniza Calamo, Oana Angola, Ataca Munakiese, Ataca Munakiari, Dinambangizau, Ataca Munansizanzeza, Timamia Upasi, Mulumbu Kiauno. Si vamos com a fapla, pisa tua quembela, 11 de novembro, si é tua angola, e assim se abafata. Obrigado, obrigado, obrigado, Agostinho Neto. Obrigado, obrigado, obrigado, fapla. Obrigado, Agostinho Neto. Obrigado, obrigado, obrigado, papla. 11 de novembro de 75, Angola e a Cuca, Angola e a Cuca, Oana Angola, Taba quebra bom músico, Munazi Provencia, Beniza Calamo, Oana Angola. Ataka muna kiese, ataka muna kiadi, vila mpangi zao, ataka muna tizanzenza, timamia upasi, mulumbu kia unu. Siriva moko mafapla, biza tua kembela, 11 de novembro, sieto ya Angola, ya sisa bakaka. Obrigado, obrigado, obrigado Agostinho Neto. Obrigado, obrigado, obrigado, papla. Abaixo o caju por terra.